Boa noite e bem-vindos ao Somotores, que hoje conta com os últimos resultados da Fórmula 1, as contas finais do renovado Mundial de Endurance, onde Pedro Lamy voltou a estar presente, as contas de mais um fim de semana de MotoGP e, a finalizar, o Campeonato Nacional de Velocidade. A Fórmula 1 continua a sua ronda pela Ásia e este fim de semana foi a vez da Índia receber o campeonato que nas últimas semanas sofreu um revés na classificação, com Vettel a destronar Alonso da liderança. Era com grande suspense que se esperava pela batalha entre Vettel e Alonso, mas logo na qualificação, a Red Bull tratou de mostrar que está em grande forma ao garantir os dois primeiros lugares da grelha. Na corrida, houve um Sebastian Vettel dominador, ao impor o seu ritmo de fio a pavio, enquanto, na primeira fase da corrida, era secundado pelo seu colega de equipa, Webber. No entanto, problemas com o Kers e com o Fernando Alonso, como sempre, muito combativo, o australiano desceu para terceiro, enquanto o espanhol segurou o segundo lugar, que o fez minimizar a perda de pontos para Vettel. Nas contas de campeonato, Vettel tem agora 240 pontos, Alonso 227, ao passo que Raikkonen, apesar de não ter vencido nenhuma corrida, está em terceiro com 173. Na classificação dos construtores, Red Bull tem 407 pontos e uma vantagem enorme para a Ferrari, que tem 316. A McLaren ainda tem reais hipóteses de ficar em segundo lugar nos construtores. Em Xangai, correu-se a última ronda do renovado Mundial de Endurance, onde se esperava, mais uma vez, a luta cerrada entre Audi e Toyota. Apesar do campeonato há muito estar decidido a favor da Audi, a luta, mais que tudo, é um confronto entre híbrido a gasóleo versus híbrido a gasolina e a medida de forças entre dois grandes construtores que deverá culminar com as 24 horas de Le Mans. Após 6 horas de corrida, mais uma vez, a Toyota mostra-se altamente competitiva e vence por intermédio de Urs e Lapierre, com quase 1 minuto de avanço para o Audi mais rápido de Christensen e McNish. A fechar o pódio, ficou o Audi número 2 de Fassler, Lotterer e Trulier, ao passo que o melhor dos independentes foi Lola Toyota de Bellici, Prima e Fuxeng. A Toyota fechou o campeonato em grande, já que, nas últimas 4 corridas, venceu 3 e colocou a Audi numa posição que não está habituada. Mesmo assim, a marca dos anéis teve grandes motivos para festejar, com o campeonato a ser ganho pelo carro número 2 e o seu lugar a ser garantido pelos veteranos Christensen e McNish. Dentro dos privados, a vitória do campeonato ficou para a Ravelin, seguindo-se pela Straka. Na categoria LMP2, a vitória na prova chinesa sorriu ao Nissan, Oreca de Martin, Graves e Besh, mas o campeonato sorriu à equipa Starworks com um HPD. Já no campeonato de turismos, na classe GTE Pro, a vitória coube, pela única vez este ano, ao Aston Martin Vantage de Stephen Mook e Turner. Mesmo assim, o campeonato já estava garantido pela equipa AF Corsa, em Ferrari 458 Itália, que fez uma época de grande nível e venceu a maioria das corridas, inclusivamente Le Mans. Finalmente, na GTE AM, Pedro Lamy foi novamente recrutado para correr no Corvette e fazer equipa com Bernal Ser e Julian Canal, de forma a lutar pelo campeonato. E o piloto português fez aquilo que sabe, ao levar, mais uma vez, o carro à vitória. Lamy foi mesmo talismã para a equipa, já que as 3 vitórias que a equipa teve esta temporada tiveram sempre o piloto português ao volante. Com este resultado, a equipa Largo garantiu também o campeonato. Nas 2 rodas, o Mundial de Motociclismo rumo à Austrália, onde se perspectivava, novamente, um Damiani Pedrosa a dar tudo por tudo para vencer e Jorge Lorenzo mais cauteloso, controlando o adversário. E foi isso mesmo que aconteceu, até ao momento em que Pedrosa deitou tudo a perder ao cair quando liderava, entregando, definitivamente, o campeonato ao seu compatriota Jorge Lorenzo, que ficou em segundo. A vitória sorriu ao anfitrião da corrida, Casey Stoner, que venceu novamente em casa, a sua primeira vitória após a pausa de 3 corridas que foi obrigado a fazer esta temporada. A fechar o pódio ficou Carl Kutschlow, em Yamaha. No campeonato, e quando apenas falta uma corrida em Espanha, os primeiros lugares estão entregues por Lorenzo, Pedrosa, Stoner e Dovizioso. Também em Moto2 houve campeão, e também ele, espanhol, Marc Márquez, terminou a corrida em terceiro, mas foi suficiente para garantir o campeonato. A corrida foi ganha pelo seu mais direto adversário, Espargaró, enquanto em segundo ficou o piloto da casa, Antonio West. Em Moto3, o campeonato já estava entregue a Sandro Cortese, que mesmo assim não deixou os seus créditos por mãos alheias e voltou a vencer, numa corrida emocionante até ao fim. O grande destaque foi o segundo lugar do português Miguel Oliveira, o seu melhor resultado da temporada. A fechar o pódio, outro piloto da casa, Sissis. No campeonato estão Cortese, Salom e Vinales, enquanto Oliveira, com este excelente resultado, subiu para sétimo. Finalmente, neste fim de semana, também se decidiu o Campeonato de Portugal de Circuitos, que, curiosamente, terminou no Circuito de Jarama, em Espanha. Para esta prova, a dupla da Lamborghini, Patrick Cunha e José Ramos, não alinhou, facilitando assim a vida à dupla do Audi R8, César Campanice e Carlos Vieira, de vencer a primeira das duas corridas e, assim, o campeonato. Ficou assim para a última corrida a decisão de quem ficaria em segundo, e esse troféu acabou por ser garantido pela dupla de Mercedes SLS, José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, mesmo na última corrida, que assim relegaram Lamborghini para o terceiro do campeonato 2012. O Somotores fica por aqui, sendo que volta para a semana para, entre outros assuntos, dar a conhecer os resultados do Grande Prémio da Fórmula 1 que ruma ao Abu Dhabi. Até para a semana!